Todo mês, a revista Língua Portuguesa transforma em matérias e reportagens muito agradáveis o que há de mais relevante no idioma português e na fala brasileira. A revista Língua Portuguesa está todo mês nas bancas. Mais informações, www.revistalingua.com.br. Olá, ouvinte da Rádio Cultura. Quem fala é o professor Pasquale. Eu apresento aqui na Rádio Cultura o Nossa Língua Portuguesa e quero convidar você para participar do programa. Você pode telefonar para 21823081. Vou repetir, 21823081. Se você preferir, use a internet, o e-mail nossalingua@radiocultura.am.br. Eu espero a sua mensagem, eu espero a sua dúvida. Nossa, nossa língua portuguesa. Você partiu na madrugada. Eduardo Godinho e seu novo CD, Um Jeito de Fazer Samba. Um jeito de fazer samba se refere ao meu jeito mesmo, um jeito que eu tenho de fazer um samba do meu jeito, né? Meu coração resolvido pra não perder seu amor. Tem muita aquela mistura de bossa nova com samba, né? Eu tenho essas duas coisas dentro de mim com a igual importância emocional, assim, né? Eduardo Godinho em uma entrevista exclusiva no Toda Música, quarta-feira às 6 da tarde, aqui na Cultura AM. ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544, CEP 050-36900, São Paulo. E-mail, falecom@radiocultura.am.br. A Cultura M apresenta... Musicalidade. Na abertura do programa de hoje, Alaide Costa, Carmen Costa e depois Dolores Duran. Onde está você? Se o sol morrendo tem luar e não sei onde te encontrar pra dizer como é o amor que eu tenho pra te dar. Passa a noite tão devagar, madrugada é silêncio e paz. Te despertar bem depressa de onde estás. Já é tempo do sol raiar, meu amor, que é tanto, não pode mais esperar. Hoje a noite não tem luar e não sei onde te encontrar pra dizer como é o amor que eu tenho pra te dar. Te despertar, vem depressa de onde estás. Já é tempo do sol raiar. Meu amor, que é tanto lá. Pode mais seguirem,